Ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Som, ei, ei, ei. Não tem som. Tem som? Ah, se não tem som... Tem som? Eu jurava que não tinha. Já ia mudar as coisas aqui. Tá tudo certo aí com o som? Ah, então saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso. Não é possível que tem som. Tá mostrando aqui que não tem. Então vamos lá, eu sou Conrado Cacace e estamos ao vivo falando diretamente dos estúdios do Verdazzo, toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal tem Periscatso, tem projeto, rapaziada. É impossível não imitar o Luxemburgo, né? É impossível, o cara é uma figura, o cara é um carisma, né? Que não quer dizer que tá tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já dizia o nosso amigo que já se foi. Mas o que eu queria começar o nosso bate-papo de hoje é falando sobre não só a entrevista do Luxa, mas também teve uma importante ontem, que foi concedida em conjunto pelo Anderson Barros e pelo Edu Dracena. Vamos começar pelo, né, de baixo para cima. Então você tinha o Zé Roberto. Zé Roberto, que é um cara super ocupado, super atribulado, tem uma agenda particular muito cheia e vive viajando por conta da imagem que ele criou na sua carreira internacional, jogador do Real Madrid, do Bayern de Munique, para mencionar só os mais importantes. E ficava difícil ele fazer aquele papel mais próximo ao elenco, como foi imaginado quando o cargo foi criado. Eu acho até que a iniciativa é boa de ter um cara com esse perfil fazendo esse papel. Só que o Zé Roberto, primeiro, vamos lá, uma coisa é chegar no vestiário, bater no peito e falar o Palmeiras é grande, né? Outra coisa é você fazer esse papel, que eu acho que exige um pouco mais de... uma personalidade um pouco diferente, vai, daqui a que a gente acredita, né? Por observação, porque eu não conheço o Zé Roberto de perto, mas pelo que a gente vê, né? Parece que não tem todos os requisitos ali para exercer essa função. Embora seja um cara que é do meio, é do ramo, né? Viveu a vida inteira fazendo isso. Fazendo isso, eu digo, no meio do futebol, né? E o Edu parece mais adequado. Por quê? Parece que é um cara que tem raciocínio com começo, meio e fim mais definido, né? O Edu Dracena. O Zé Roberto, ele começa uma frase, aí ele viaja, ele deriva demais... Enfim, é um cara que tem que aproveitar muito a imagem dele, o Palmeiras tem que aproveitar bastante a imagem dele, e acho que foi isso, nesse sentido, esse movimento foi correto, né, de trazer levar o cara função de embaixador, né? Então sempre que tiver que mencionar o Palmeiras em eventos fora do Brasil ou em ações sociais aqui dentro do Brasil, ações de marketing, pô, usa o Zé Roberto, cara, que é uma imagem fantástica, um cara super legal, um cara super querido por todo mundo. É um dos poucos caras que... Ele não é odiado por outras torcidas, né? A exemplo do Marcão. Só que o Marcão tá nessas de zoeira de rede social, né? O Marcão tá... Tá na dele, né? E o Zé... Eu acho que ele pode ser aproveitado nessa função aí de embaixador exatamente por não ter rejeição. Por ser um cara... Aliás, até porque ele também passou por um monte de clube, né? Passou pelo Santos, passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio. A Portuguesa, mas não ponta. Que mais? Além dos fora do Brasil, né? Bastante clubes importantes, né? Como eu já mencionei, Real Madrid, Bayern de Munique e por aí vai. Então é um cara que está na posição certa, na função certa, e o Edu Dracena chega também com essas qualidades, né? Claro que eu acho que ele precisa estudar, eu acho que ele precisa se aprimorar. Mas o conhecimento prático dele, principalmente para fazer o meio campo com a molecada que está chegando, eu acho que aquela química que a gente viu acontecendo entre ele e o Gabriel Verón naquela partida lá em Campinas contra o Goiás, eu acho que foi decisiva para a diretoria tomar essa decisão de tentar aproveitar ele para fazer essa função. Então basicamente ele vai, além de fazer o meio de campo entre o vestiário e a diretoria, ele também vai ser aquele cara que vai ser o paizão da base. Ou o tiozão, sei lá. Que eu acho que isso é legal também, né? Eu acho que ele aparenta, porque como eu falo, a gente não conhece os caras de perto, né? Mas ele aparenta ter muito mais tato para falar com o molecada do que o Zé. Então nesse ponto eu achei que foi uma decisão bastante acertada. E aí a gente chega no Anderson Barros. Uma entrevista que me lembrou muito as do Mano Menezes. Só sabonetou, só saiu pela tangente, o que não necessariamente é ruim. Então quando a gente fala que lembrou o Mano Menezes, não quer dizer uma referência ruim, né? No sentido de que ele não se comprometeu. Então ele usou muitas vezes, acho que até um vício de linguagem dele, né? Todo mundo tem vício de linguagem, eu também tenho. Um deles, que deu para perceber assim, de forma muito clara, foi não tem como, não tem como. Então ele usou essa expressão não tem como tantas vezes que denota o quanto ele só falou obviedades, né? Não tem como não ser assim, não tem como ser diferente. Usou várias vezes essa expressão. Por quê? Porque só falou obviedades. Então ele não revelou nada, ele não adiantou nada, então todas as curiosidades que todo mundo tinha permaneceram. O que ele revelou? O que ele falou que pode ser... a gente pode tentar tirar alguma conclusão diferente do que a gente vinha pensando. Ele foi muito claro, ele falou assim, olha, para trazer um jogador, ele tem que ser melhor do que os que estão jogando, ou se for para compor elenco, ele tem que ser melhor do que os nossos da base. E aí, no caso específico do Michael, eu não sabia até ontem se era Michael ou Michael, né? Para vocês verem quanto a gente acompanha os jogos do Goiás. Embora eu tenha visto, né? É que eu acompanho sempre no mudo, dificilmente eu ouço narrações dos caras, também tem isso, né? E eu não sabia se era Michael ou Michael. Eu olhava e o cara falava, pô, esse cara é bom, né? Mas não sabia como falava o nome dele. Então é Michael do Goiás. Que é bom jogador, muito bom jogador, né? Só que, pra função dele a gente tem. Pra função dele, hein? E prestem atenção nessa expressão que eu acabei de usar, que eu vou usar ela lá na frente. Então, pra função dele a gente tem o Dudu, o Verón, o Arthur, que ele também falou que tirou foto com a camisa do Flamengo, tem nada a ver, passa esse daí, não tem nada demais. Então temos Dudu, Verón, Arthur e Angulo. E cabem, com essa função, num elenco nosso, 3, quando muito. Aí você vai trazer mais um para lutar por essa vaga, e é um cara que está disputado no mercado, que vai ser caro. O Palmeiras está nadando em dinheiro? Não está. Então, eu acho que foi uma decisão correta. Em outros anos, provavelmente o Matos teria entrado de sola para pegar esse menino só para os outros não pegarem, aí ele ia ficar aqui no elenco, tipo Johan, tipo Veiga, mal aproveitado no elenco, mas à disposição. Tem isso. E aí, se ele arrebenta no treino, ele ganha posição. Né? Então, o Matos tinha esse estilo. Né? Ele pensa demais na força do elenco, mas às vezes ele deixa de lado um possível efeito negativo que isso pode causar se ele não chegar e arrebentar. E aí ele fica desmotivado. Então foi isso que a gente viu acontecer com o Johan, com o Veiga, com o próprio Lucas Lima. Quem teve menos chance acabou desmotivado. Né? Então é difícil você achar essa linha do equilíbrio, né? E aí se você não compra, o seu elenco fica mais fraco, e aí vem pressão do mesmo jeito. Aliás, é muito difícil, né, você tentar fazer as coisas direito no Palmeiras, mesmo estando bem intencionado. Mal intencionado você não vai fazer direito nunca, mas mesmo estando bem intencionado e mesmo sendo competente, qualquer decisão que você tome, você vai desagradar. Não existe uma decisão que vai agradar de forma unânime. Então, sempre vai ter alguém falando que está errado e todo mundo vai ter uma parcelinha de razão. Porque não existe verdade absoluta, né? Tem isso também. Então, todo mundo que pondera alguma coisa pode ter uma dose de razão, assim. Tem uns absurdos, né? Mas toda visão de qualquer questão no sentido de você gerir um departamento de futebol grande do tamanho do Palmeiras, ela vai ter um lado, um outro lado que merece ser visto, sim, que pode ser ponderado, que pode ter uma ponta de verdade. E achar esse equilíbrio, né? O que mais se aproxima da decisão correta é muito difícil. O Douglas está me perguntando assim, um abraço para o Douglas, padrinho 001, que fez o primeiro superchat da noite. O nome do cargo do Edu Dracena é assessor técnico. A primeira pergunta é: assessor de quem? Do executivo, do presidente? Não acho importante definir isso. O nome é de assessor técnico, mas na verdade existe uma hierarquia, tá? Então você tem o assessor, depois você tem o Cícero, que é o gerente, depois você tem o Anderson, que é o diretor. E aí você tem o conselho, ou o comitê gestor, né? Comitê gestor abaixo do presidente. Basicamente é isso. E eu vou falar sobre essa dinâmica, porque eu fui me informar sobre como funciona exatamente esse comitê gestor, até onde vai, como as decisões são tomadas. Vou explicar isso tudo para vocês, tá? Aliás, hoje eu acho que vai ser um pouco mais longo pelo Periscatos, porque tem bastante assunto interessante. Sobre o Anderson, ele fez essa menção a respeito da forma de trazer a molecada. A forma de trazer reforços, né? Então, não vai mais ser aquela coisa agressiva como a gente via o Matos fazendo. Mas ele fala, não, o Palmeiras tem que ser peça importante no mercado, não tem como ser diferente. Tem sim, está sendo diferente. O Palmeiras já não é o objeto de desejo de 10 entre 10 jogadores do futebol brasileiro como era no mercado na janela anterior. Já não é mais. O Palmeiras perdeu o prestígio, e aliás foi essa a expressão que eu usei no post quando definiram exatamente o Luxemburgo e o Anderson Barros, que não eram as primeiras opções do Palmeiras. Então, se não eram as primeiras opções, já denota uma falta de prestígio. Isso é claro, isso é lógica, não, é irrefutável. Né? Não vai falar, não perdeu o prestígio. Pô, se não tivesse perdido, não teria tomado tábua de vários profissionais como tomou, né? O que não quer dizer que o trabalho do Palmeiras já está condenado ao fracasso no ano que vem. Não, de forma nenhuma. Então, o Palmeiras tem chance, sim, de chegar forte e brigar por brigar, protagonizar, né? Ser um dos candidatos reais a todos os títulos que disputar. Se vai chegar para ganhar, né? Brasileiro, eu tenho sérias dúvidas. Como eu disse já no Periscatos passado, tenho sérias dúvidas porque não sei se o Palmeiras vai conseguir manter uma consistência acima dos outros, como a gente viu. É muito cedo para falar de brasileiro, ainda tem muita coisa para acontecer, tem que dar um encaixe no time. De repente dá um puta de um encaixe, né? E voa, vai saber. Aí, para isso a gente vai ter que falar ainda do técnico, vou falar do Luxemburgo. Mas a gente não vê o Palmeiras como aquele favorito destacado. Aliás, ao contrário, o Palmeiras hoje é o antagonista, o protagonista é o Flamengo. Quem vai defender os títulos que conquistou o brasileiro da Libertadores é o Flamengo. E o Palmeiras é o desafiante, vamos dizer assim. Hoje o Palmeiras é o desafiante. Será que vai ter força para isso? Uma coisa é Copa do Brasil e Libertadores, que é mata-mata. O Palmeiras tem camisa, o Palmeiras tem torcida, o Palmeiras tem estádio, o Palmeiras tem força. E o time não vai ser fraco. Então tem condição de ganhar uma Libertadores. Agora, no brasileiro, que precisa de constância, que precisa de, sabe, aquela... aquele time consistente, será que vai ter? Eu dou como exemplo o Grêmio. O Grêmio, nos últimos três campeonatos, foi quarto, quarto e quarto. É pouco. Se o Palmeiras fica em quarto lugar... Terceiro a gente achou ruim, imagina quarto. Né? E o Grêmio é quarto, quarto e quarto. Só que numa dessas ganhou uma Libertadores. Então, tem condição de ganhar Libertadores? O Palmeiras tem. O trabalho do Renato é um puta no trabalho? Não é. É um trabalho que deixa o Grêmio em quarto lugar. Só que numa dessas levou uma Libertadores. Uma Copa do Brasil em 16 e uma Libertadores em 17. Vale mais que os dois brasileiros que a gente ganhou? Sei lá, aí é discussão de cada um. Mas o que eu tô falando é a consistência para ganhar brasileiro. Aquela coisa de um time forte, um time que você sabe que... você tem certeza que se não ganhar é por circunstância? Eu não tenho isso no Palmeiras para 2020 neste momento. Tá? E aí nós vamos falar do Luxemburgo. Mas antes de falar do Luxemburgo, eu vou passar o primeiro recado da noite. Que é a nossa gloriosa Conduta Contábil. A Conduta Contábil é o parceiro do Verdazzo. Para eu só ficar pensando em Luxemburgo, em Anderson Barro, para não ficar pensando em outra coisa, para não ter que ficar pensando em papelada, em número, em imposto, em caramba, eu não tenho que pensar em nada disso. Eu só tenho que atender os pedidos da equipe da Conduta Contábil. Ó, me envia tal coisa, tá aqui. Ó, preciso de tal documento, tá aqui. Eu não tenho que ficar pensando, organizando, planejando, nada dessa parte. Por quê? Porque eu não entendo nada disso. Então, deixo na mão de quem entende. Para microempresas, pequenas empresas, empresas médias e grandes, você que tem departamento de pessoal, recomendo os serviços competentíssimos da Conduta Contábil. Equipe preparada, atende rápido, conhecem do que estão fazendo e te dão conselhos. Ó, a estratégia melhor para você pagar menos imposto é assim, essa... É um serviço de assessoria empresarial além da contabilidade. Então você vai ligar ou entrar em contato no WhatsApp da Virgínia. Vai falar que viu aqui no Verdazzo, que daí ela vai amolecer na negociação com você, né, para fechar o valor dos honorários deles. Pode falar. Vi lá no Verdazzo, ele falou que você vai dar desconto. Ela dá. E aí você vai ligar para a Virgínia, então, ou no WhatsApp. Entra em contato. 44998773503. Ah, mas não é aqui na minha cidade. Não tem, não importa, não tem problema. Não é na minha também. Hoje é tudo online, cara. Você não precisa ir lá no escritório. Não precisa. O envio é feito todo de forma eletrônica, prático, rápido, tranquilo. E como eu disse, o atendimento é bala. Tudo na hora, tudo rápido. Eles trabalham rápido. Os resultados vêm rápido. Então, para você que está precisando focar no seu negócio, em vez de ficar focando em papelada, contabilidade, imposto e os caramba, conduta contábil. Eu recomendo, porque eu já coloquei toda essa parte do Verdazio na mão deles. Conduta Contábil, mais um grande parceiro do Verdazio. Grande abraço para a dona Virgínia. Muito bem. Luxemburgo deu... Vou até colocar o Luxo aqui. Vou colocar o Luxo aqui. Pontada pro Shell. Tá certo. Não. Agora tá certo. Luxemburgo deu sua primeira entrevista. Uma entrevista gostosa de ver, né? Porque ele é muito carismático. Porque ele é um cara que pertence ao futebol, tá certo? E... Só que ele confirmou o que eu acho que a maioria de nós já desconfiava e a impressão que ele vem deixando de longe, né, à distância, nos últimos trabalhos que ele fez. Ele está confirmando essa impressão. Qual é essa impressão? Há de ser um cara que não é estudioso, porra nenhuma. Ah, ultrapassado. É sim. Não é moderno. Ele se traiu em vários pontos dessa entrevista. Quando ele fala assim, pô, aí vem os analistas de desempenho, tá certo? Com aquele catatal de papel. Então ele já fala de uma forma depreciativa. Ele não dá valor para esse tipo de coisa. Mas por que que isso acontece? Porque ele é um gênio. Ele é um gênio do futebol. Ele é um cara que ele compensa toda essa falta de estudo na intuição. Ele tem uma intuição de futebol que a gente conhece há mais de 20 anos. Então, ele enxerga um jogo de futebol. Tudo que os caras fazem com computador, os caras fazem com programa, cruzamento de dados, mapa de calor e o escambau, ele faz olhando e a cabeça dele. Ele é um gênio do futebol. Só que eu não sei se essa genialidade hoje ela ainda é suficiente para manter um time competitivo, um time de ponta competitivo. Uma coisa é você pegar o Vasco com o elenco que o Vasco tinha e o objetivo era simplesmente fugir do rebaixamento e levar o Vasco a, sei lá, nono lugar, foi isso que chegou? Uma coisa é isso, outra coisa é você fazer um time de ponta conquistar título, principalmente título brasileiro. Porque a gente já sabe que não adianta nada você montar o time favorito para o brasileiro, consistente no brasileiro, isso não é garantia que você vai ganhar os mata-matas. O Flamengo, por exemplo, não ganhou a Copa do Brasil. Não era o super vitaminado, aí o cara perdeu do Atlético Paranaense. Então, não é garantia. Então, onde a gente mira? A gente mira em ter um time fortíssimo, favorito ao brasileiro. Ganhar os mata-matas é consequência e também tem aquela dose de sorte que precisa também, aquela convergência de fatores. Mata-mata é assim. O Luxemburgo será capaz de levar o Palmeiras a esse estágio, a esse nível de competitividade? Ele não faz um bom trabalho há mais de 10 anos. Mas também não teve nenhum super time nesses 10 anos. Então, a conclusão que eu chego do trabalho do Luxemburgo, da expectativa sobre o Luxemburgo é essa genialidade dele, a gente vai ver no Palmeiras se ela funciona ou não. Então o Palmeiras vai ser uma espécie de cobaia dele, né? E honestamente, eu não queria que o Palmeiras fosse cobaia. Eu queria que o Palmeiras abraçasse um projeto seguro. E o Palmeiras vai pegar um cara que, se der certo, vai dar super certo. Porque que ainda pode dar certo? Porque nós estamos no Brasil, onde a maioria dos técnicos também, sabe, não faz muita diferença. Quem está fazendo a diferença são os gringos. E não porque são gringos, porque vêm com outra mentalidade. Porque os nossos técnicos brasileiros estão acomodados e ficaram para trás. Não é por ser brasileiro, é por uma contingência. A hora que esses gringos começarem a incomodar, e já começaram, eu acredito que vai ter técnico brasileiro que vai se coçar. que vai começar a estudar. Então, os caras que estudam mais vão começar a ter mais resultados. Então, esse Thiago do Corinthians, eu acho que vai começar a fazer bons trabalhos. O Roger, eu acredito muito nele. E aí, muda-se um pouco a forma dos técnicos brasileiros verem futebol. Isso é muito bom. E o Lucha vai na direção contrária. Na genialidade. Que ele é genial, a gente não tem a menor dúvida. A gente cansou de ver trabalhos magníficos dele. Sempre na intuição. E aí tem aquela... Para quem assistiu toda a entrevista, né, no final... Eu não sei quem fez a pergunta. É muito infeliz, né? Como é ruim, como é baixo o nível, né, dos... Bom, vou entrar nisso daí. O cara, sei lá quem foi, perguntou assim, né, você vai treinar o Palmeiras no 4-2-3-1, no 4-1-4-1, no 4-4-2, no 4-3-3. O Lucha deu no meio dele na hora, falou assim, isso não existe. Meu, a gente fala isso aqui há quanto tempo? Esses números, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, são apenas referências. Você que acompanha o nosso trabalho aqui, quantas vezes você já não viu falar isso aqui? Eu não sei se é porque eu sou apaixonado pelos times do Palmeiras que o Luxemburgo treinou, que eu, muito do que eu aprendi a ver futebol foi vendo esses times do Luxemburgo, né? E o Luxemburgo sempre fez isso. O Luxemburgo, ele muda um panorama de um jogo, às vezes ele nem mexe, às vezes, uma mexida, ou às vezes até sem mexer, ele só puxa um jogador. Você agora vai jogar deste lado aqui, meu irmão. E pronto. E mudou. Então, você não tem números. Tem a função. Os números, tá? 4-1-4-1, 4-2-3-2, ok. Mas são só referência. Não define nada. Porque se você define seu time desse jeito, significa que seu time não tem dinâmica dentro de campo. E isso o Luxemburgo, de uma forma muito intuitiva, ele usou o termo empírico, né? Futebol empírico. Que empírico? Ele é carisma, né? Faz parte do luxemburguês isso daí. Aliás, ele que introduziu a palavra projeto no futebol, né? O projeto. Mas ele consegue fazer isso de forma intuitiva, de forma, sabe, ele olha, enxerga e faz. Tudo que os caras precisam de computador, o cara lá de cima da análise de desempenho, soprar na orelha, ele enxerga ali da beira do campo. Resta saber se vai ser suficiente. Eu tenho medo. Por quê? Porque hoje tem tantos elementos além dessa intuição que precisam ser mais trabalhados. Pô, jogada ensaiada. Jogada ensaiada não é novidade, né? Coisa de futebol moderno. Existe jogada ensaiada desde, né? Desde a década de, sei lá, desde que eu comecei a ver futebol, já existia jogada ensaiada. Não sei quando é que começou. Mas marcação, estilo de marcação, como é que você aproxima as linhas, como é que... Isso são métodos modernos de treinamento que ajudam o time a executar no campo. O Luxemburgo acompanhou essa evolução de métodos de treinamento. O Filipão acompanhou. Será que o Lucha acompanhou? Eu tenho dúvidas, eu não sei. Eu quero ver os treinamentos dele. Se ele mostrar que acompanhou, eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu tenho sérias dúvidas. O Douglas está falando que em 94, segundo se noticiava, o Luxemburgo foi o primeiro treinador a usar aplicativo tático. Aplicativo. É razoável supor que ele não tenha dificuldade de lidar com soluções técnicas para análise de desempenho. É razoável supor isso? Eu não sei esse aplicativo tático aí que você está falando. Que aplicativo é esse? Porque assim, tem muita picaretagem na comunicação, né? O Luxemburgo tem aquele carisma todo, ele vem e fala um monte de coisa, o luxemburguês dele, e ele impressiona muita gente. E às vezes não é nada. Então, eu tenho muito pé atrás, sabe, Douglas, com ele. Muito, muito, muito mesmo. É... É exatamente o que o Tom está falando. O pessoal confunde a retórica do Lucha com a retórica do Lucha com a capacidade intelectual dele. Ele é boleirão, mas não é burrão como o Papai Joel. Então, ele é um cara que ele tem aquela retórica de boleiro, mas é um gênio, é inteligentíssimo. E isso faz com que ele... E foi isso que fez com que ele fosse tão diferenciado por tanto tempo. Por que que ele deixou, então, de ser aquele técnico tão vencedor? Porque num determinado ponto da carreira dele, ele perdeu o foco. E aí que a gente vai chegar. Foco. O Luxemburgo focado, ele pode ser um cara bem, ainda no contexto do futebol brasileiro, muito importante, muito vencedor. Pode ser. Pode ser. Não está acabado para o futebol, de forma alguma. Mas ele precisa de foco. A última passagem dele aqui pelo Palmeiras, enquanto ele estava focado, em 2008, foi espetacular. Quando ele começou com essa história de pôquer, e ele viciou no pôquer, o trabalho dele afundou. E tem aquela história, né, da... E isso foi na reta final de 2008, tá? Segundo semestre de 2008. O Palmeiras estava bem no Brasileiro, chegou a liderar. Depois de uma vitória sobre o Cruzeiro lá, acho que gol do Diego Souza. E aí caiu ladeira abaixo, foi quando começou o interesse dele, assim. Começou o interesse, não. Quando o interesse dele pelo pôquer ficou realmente muito intenso. E aí ele parou de dar treino de manhã. Pelo menos é o que a gente tinha notícia, né? Não tem mais treino de manhã, agora é só treino à tarde. Pô, como assim? Sempre foi treino em dois períodos? Então, treino só à tarde. Luxemburgo aparecia com a barba por fazer na academia de futebol. E logo ele, que era um cara sempre foi vaidoso, né? Sempre com a aparência dele. Sempre barbeadinho, sempre caprichadinho. E ele começou a vir mais relaxadão, quer dizer, mal tinha dormido. Então, isso foram sinais que acabaram somando com uma série de fatores. Teve aquele problema no aeroporto, que ele acabou machucando o braço, né? Por causa de uma atuação da torcida organizada. E teve o episódio do Keyson, né? Aí juntou tudo, o Belusa mandou ele embora. Foco, né? Foco. Então, faltou foco pro Luxemburgo. E desde então... só tem feito trabalhos medianos para ruins. Vamos lembrar que ele com o Grêmio foi eliminado por aquele Palmeiras do Filipão na Copa do Brasil com gol do Messi Black, né? 2-0 pro Palmeiras lá no Olímpico. Com aquele time ruim do Palmeiras. Tudo bem, era o Filipão, mas aquele time do Palmeiras era ruim. Gol do Messi Black e do Barcos, né? Era ruim, puta time ruim. Tanto que caiu para a segunda divisão. E ele, comandando o Grêmio, conseguiu ser eliminado. Quando o Palmeiras eliminou o Grêmio também na Copa do Brasil, no Cruzeiro, na Copa do Brasil, não foi? Quando o Dudu deu aquela trombada? Não. Isso foi em 2016. Não foi quando foi campeão, mas acho que o Palmeiras eliminou o Cruzeiro e aí caiu para o Grêmio, não foi isso? Aí talvez minha memória esteja me traindo. Mas enfim, Luxemburgo já não tem feito trabalhos realmente bons. E talvez falte foco. E esse tempo que ele ficou fora, ele recebe uma chance do Vasco que ele claramente usou como trampolim, né? Só para se recolocar. E aí recebe uma chance de verdade de pegar um Palmeiras. Eu acho que ele vai focar. Eu acho que ele não vai vir para brincar, não. Se bem que ele tem as distrações dele, no caso, a emissora de TV que ele tem lá no Tocantins. O que que ele tem a ver com a emissora de TV, né? Acho que ele tem só que receber os cheques, né? Ele não tem... Luxemburgo empresário, né? Acho que ele tem quem cuide dessas coisas para ele. Ele só vê o saldo ali e pronto. O quanto será que isso distrai ele? O quanto será que isso vai atrapalhar o trabalho dele? Tomara que não, né? Mas isso é realmente uma coisa que me preocupa. vamos em frente. Eu quero dar mais um recado aqui para vocês. O recado é claro, da Palestra Custom. Palestra Custom, que vem sendo um grande parceiro do Verdazo desde o meio do ano, né? É aquele serviço que você já sabe, é antigo mobilismo. Vamos transformar aquelas carangas judiadas pelo tempo em carrões novamente, em peças reluzentes e esfuziantes e com aquele barulho de motor, né? Aquele motor saudável, aquele motor, né, que fala alto. Não, né? Esse motorzinho aí todo judiado aí pelo tempo. Vamos dar um jeito em tudo. É com a Palestra Custom. Para que você vai fazer isso? Ou você vai fazer isso porque você gosta daquele teu carro antigo, ou aquele carro antigo da tua família, do teu avô, do teu tio, sei lá de quem, mas que você está vendo que está judiado, mas você gosta, você quer ver aquele carro andando de novo. Você quer aquele carro para você, você compra o carro e reforma, você se dá de presente um negócio desse. Ou você investe, porque tem colecionador, tem gente que ama isso. Se não é o teu caso, tem muita gente que ama carro antigo. E aí você vai fazer dinheiro, você vai pegar um carro judiado, vai pagar barato nele, vai pagar barato para refazer, e esse é o trabalho da Palestra Custom, e vai vender com lucro. É um investimento, né? Você investe no mercado financeiro, investe no carro, para ganhar muito mais. Claro que depende do caso, e é aí que entra o contato com a palestra Custom. Você vai falar, olha, o meu caro Evandro, vai falar com o Evandro, hein? Eu tenho um carro modelo tal, está em tal estado, eu quero fazer um projeto desse jeito com ele. Quero vender, compensa? Vamos botar tudo na ponta do lápis, vamos fazer as contas e esse serviço de consultoria está dentro, né? Olha, você vai gastar tanto, você vai ganhar tanto, seu lucro vai ser de tanto. Aí você vê se vale a pena ou não. Então, vale a pena consultar a Palestra Custom. Entra em contato. Liga para o Evandro. 017-99-632-1167. O carro pode ser para você, o carro pode ser para vender. Fala o que você quer que eles fazem com aquele capricho, né? Caprichado. Gente que tem gasolina nas veias. Trabalho artesanal feito por quem ama carros. Liga para a Palestra Custom, 017-99-632-1167. Fala com o Evandro. Fala que você é fã do Martorelli, que você tem uma camisa autografada do Martorelli, que você não dá, não vende, não nada. Pronto, já ganhou desconto. Martorelli é o goleiro da vida do Evandro, né? Cada um, né? Gosto é gosto. Gosto bom ele tem para carro. Isso é, não tenha dúvida. Certo, rapaziada? Muito bem. Não, então, o Douglas, o Palmeiras pegou o Cruzeiro. E o Dudu tava com a camisa azul, né? Essa camisa azul do Centenário. Então, eu acho que foi 2015, sim. Era o Luxa, sim. É isso? Acho que sim, né? Muito bem. Mesa tática do Luxa. Desculpa. cada uma. Aplicativo tático é software que expunha alternativas de movimentação de um time e estimava as reações do adversário. Tudo visível na tela do computador. Luxemburgo. Tá bom. O Evandro tá falando que o Luxa é mito, mas acha que não dura 4 derrotas. Ninguém dura 4 derrotas. Ninguém dura 4 derrotas. Uma coisa que eu estou gostando é exatamente essa questão do Palmeiras sair dessa condição de favoritão. Tem o seu lado bom e muito bom. Aliás, lados bons. Primeiro é que não tem mais essa história de enfiar a faca no Palmeiras na negociação, né? Então, os jogadores que virão, e a gente espera que venha logo, Não tem mais aquela de pagar um absurdo, né? Então agora tudo é bem negociadinho, o dinheiro do Palmeiras é tratado com absoluto respeito. Coisa que nem sempre acontecia no, na gestão do Matos. Claro que o Matos acabava compensando com as vendas mirabolantes que ele fazia. No final valia a pena. Tá? Só que no mundo ideal, o que a gente espera? Um cara que faça vendas mirabolantes sem torrar um caminhão de dinheiro em contratações que nitidamente vão dar errado. E aí, caso clássico é do Carlos Eduardo, mas a gente pode falar do Deverson também. Eu não sei porque ninguém fala do valor do Deverson, ou pouca gente bate nisso, mas foram 16 milhões no Deverson. 16, tô certo? Então, Deverson, o que é Deverson, né? Era do Alavés. Então tem umas que você olha e você fala, puta, isso aí tá errado. E aí que entra o tal do comitê gestor. Então, como eu falei, eu me informei, fui lá, qual que é a dinâmica. Então a dinâmica é a seguinte. Existe a hierarquia, mas é uma hierarquia meio... Ela não é tão clara assim. Vou explicar. O conselho, o comitê gestor, eu falo conselho, comitê gestor é formado por diretores estatutários, que ele vai dar as diretrizes para os executivos. Quem são os executivos? O Anderson, o Cícero e, eventualmente, o Edu Dracena. Que são as diretrizes? Limites, limite orçamentário e estratégia específica com determinados jogadores obedecendo à gestão de contratos. Ou não deveria ser o executivo que faria a gestão dos contratos? Sim, mas nesse caso específico de quem está chegando agora, já tem algumas determinações que você não pode deixar de... Né, não tem que deixar para tomar a decisão. A decisão já está tomada. Por exemplo, claríssimo, Borja. O Borja está entrando no quarto ano de contrato, um contrato de 5. Então é o penúltimo ano dele no Palmeiras. Ou você vende ele agora, ou você vende ele daqui um ano no máximo. Porque você não vai vender ele ao final de 5 anos. Então, ou vende agora, ou vende em dezembro, janeiro de 2021. E para aumentar as chances de vender ele ou agora, ou... Se vender agora, ótimo, né? Ótimo. Então, essa é a primeira entrevista. Tenta vender agora. Se não vender, empresta. Por quê? Porque é o melhor jeito de conseguir vender ele em 2021. Porque daí ele vai jogar. Bota ele para jogar no Olímpia. Bota ele para jogar em algum lugar. Porque aqui ele não vai jogar. Tem ranço da torcida. Ele já está desgastado. E ele mesmo já usou a expressão: meu ciclo no Palmeiras se encerrou. Teve uma entrevista que ele deu em espanhol aí para um canal paraguaio. Ele está em Assunção, fechando o contrato com o Olímpia. Ele já falou, não, meu ciclo no Palmeiras está encerrado. Quer dizer, ele sabe que no Palmeiras ele não fica, ele vai para algum lugar. Então, essa é uma diretriz traçada pelo comitê gestor. E não adianta vir o Anderson falar assim, não, eu acho que tem que botar ele para jogar. Não tem mais. Então, o Borja é realmente página virada na história do Palmeiras. Entre outras, né? Então, alguns jogadores precisam de uma estratégia top-down. Então aí o comitê gestor que decide. Às vezes o comitê gestor é um mero intermediário entre o presidente e o executivo de futebol, hein? Porque no limite o topo da pirâmide é o presidente, que pode tomar essas decisões também. Agora, tanto o presidente quanto o comitê gestor sabem que, apesar de certas diretrizes, quem tem que fazer a gestão do futebol são os profissionais, são os executivos, e é para isso que eles são pagos. Então, como é que a gente define isso na prática? Na prática é o seguinte, olha, quem vai tomar conta do futebol são vocês, executivos, mas a gente vai colocar alguns limites quando for necessário. Então era exatamente o que a gente reclamava da excessiva liberdade do Matos. E ninguém botava freio nele. Então esse comitê gestor vai ser exatamente esse freio eventual em determinadas situações. E esse freio, ele tanto pode ser um freio preventivo, como ele pode ser um freio reativo. Né? Então, não vejo com maus olhos, porque é aquela coisa, né? A gente reclamava que o Matos tinha liberdade demais. E quem que vai tirar a liberdade do Matos? Podia ser direto o presidente? Poderia. Ele preferiu que fossem outros estatutários lá da confiança dele. Ok, tem que ter essa figura. E mais pessoas tomando essa decisão juntos não necessariamente é ruim. O que precisa, o que talvez ainda esteja meio nebuloso, que eu acho que precisa ser mais bem definido, é de quem é o cacho da palavra final? Isso que ainda está meio nebuloso. Isso que eu acho que ainda precisa ser definido, né? Tipo, no caso de empate, no caso de impasse, quem decide? Isso ninguém soube me responder. No final, eu acho que deve ser o presidente, né? Cosme tá tomando umas ali lá em Dublin. Fez um superchat aqui para mencionar as cervejas que ele tá tomando. Muito bem. Guilherme Graziani é presidente do fã-clube do Deverson. Ele tá falando assim: vocês estão metendo pau no Deverson, só que quando foi campeão ninguém falava nada. Não, senhor. Você que não assistiu o nosso canal. Meti o pau no Deverson, sim, senhor. Tá? Então não vem falar ninguém falava nada, que falava sim. Era só você vir aqui no nosso canal, que a gente já mencionava claramente as deficiências técnicas do Deverson, os problemas de ter o Deverson em campo, com aquela mania de lacraia dele. É só ver os números de cartão que ele leva, é impressionante. O número de partidas que ele ficou suspenso por causa desse comportamento estúpido dele. Falava sim, senhor. Falava sim, senhor. Então não vem falar que não falava se você não assistiu o canal. Nessa época ainda que você está falando. Ora. O Marcos Valente fala assim: você disse que se apaixonou pelo estilo de jogo do Lucha, mas você não acha que o trabalho de 99 do Filipão foi mais consistente? As palavras são interessantes, né? Foi mais consistente, sim. O trabalho de 99 foi absurdamente consistente. O time de 99, primeiro que ele tinha um elenco no mesmo nível, talvez melhor do que a gente teve nesses últimos anos, com 2, 3 jogadores por posição. Então só do meio pra frente você tinha, você não, o Felipão tinha Euler, o Pena, que tinha acabado de chegar do Rio Branco. O Pena era tipo o terceiro reserva, depois ele virou titular no ano seguinte. Então você tinha Euler, você tinha o Pena, você tinha o Paulo Nunes, você tinha o Evair, você tinha o Oséias, você tinha o Asprilha. A fartura. Isso pro ataque. Pro meio de campo, vai, volante. Você tinha, o Felipão tinha, o Rogério, César Sampaio, Galeano, Thiago Silva. Rogério, Galeano, né? 4 volantes. Aí você tinha na meia Zinho, Alex, Jackson. Sendo que o Rogério também podia jogar na meia. Aí pra lateral você tinha Arce e Zé Maria de um lado, e tinha o Júnior do outro. E aí o reserva do Júnior normalmente era o Thiago Silva também, que jogava de lateral esquerdo. Então, para a zaga, tinha Júnior Baiano, Kleber, Roque Júnior. Ó, 3 de primeiríssimo nível. E ainda tinha o Aguinaldo, que fazia também. O Galeano jogava na zaga também. Então, e o Galeano jogando bem. O Galeano jogando bem. Então, que timaço. E como ele rodava esse time. Tinha o Edmilson também. Lembra? Um pontinha magrinho, de Minas. Ele era tipo um Euler, né? Também entrava para dar opção de velocidade. O Euler jogando demais, demais, demais. E aquele time enfiou 7 no Cruzeiro, 6 no Grêmio, 7 no Racing, 6 no Botafogo, 4 no Corinthians. É uma máquina de fazer gol. E rodava. Não tinha jogo que repetia a escalação. Rodava. Então ele já fazia essa história de rodízio que ele fez ano passado, que deu certinho, ele já fazia em 99. Então foi muito consistente. A defesa muito consistente, um ataque demolidor. Era muito competitivo, como era o nosso time de 2018 e do primeiro semestre de 2019. Mas o time do Luxemburgo era muito mais legal de ver. Ah, esqueci de falar do Evair, né? Falei do Evair? Não sei se eu falei. O Basílio veio no ano seguinte, Dario. O Basílio veio só em 2000, nós estamos falando de 99. Em 99 o Basílio ainda estava no Coritiba. E o Evair ainda. Só o Evair. Então era brincadeira, né, o elenco que ele tinha. Era brincadeira. E o Filipão foi muito infeliz no Japão, né? Ele escalou mal. Ele não podia ter saído com o Asprilha. Até o Euler teria sido uma melhor escolha do que o Asprilha. Enfim, é fácil falar agora, né? Filipão sempre terá respeito eterno e absoluto. Por mais que ele tenha feito várias escolhas erradas, mas só erra quem tá lá. Mas aí você fez a comparação dos dois e eu falo, meu, o time do Luxemburgo era muito mais bonito de ver, cara. Tanto o de 93, 94, o de 93 ainda nem tanto. Era forte, era competitivo, mas ainda estava pegando corpo. Virou uma máquina mesmo em 94. 94 era espetacular. 94 era indescritível. E 96 foi mágica. Em 96 você junta um negócio legal com uma química. Que é a química que deu com o Flamengo esse ano. Mais ou menos um fenômeno parecido. Deu a química, deu a liga. Demolidor, né? Era 4, 5 pra cima. Todo jogo. Mas durou pouco, né? Mas o de 94 era muito, muito consistente. Aí o Luxemburgo resolveu ir pro Flamengo, né? Então essas decisões do Luxemburgo também, que às vezes né? Em termos de 2002, enfim. Vamos lá. O Gerúlio tá falando que no 6-0 contra o Botafogo tava no Palestra e o time era totalmente reserva. Não era totalmente reserva, mas era mistão. Meteu 6-0 no Botafogo com o time misto. Tinha 4 ou 5 titulares só. E jogamos melhor que o Manchester, né? Como tá falando aqui o Felipe. Jogamos melhor que o Manchester. Vamos lá. Era o Palmeiras ter ganhado umas 3 Libertadores nos anos 90. Era mesmo. Não só nos anos 90, nos anos 60 também. Nos anos 60 era o Palmeiras ter ganho pelo menos 2 Libertadores. Ele foi pro Paraná Clube, né? Tá me lembrando, César, é verdade. Ele ficou 2-3 meses no Paraná, daí foi pro Flamengo. Mas ele fez uma ponte do Paraná. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Pergunta do Tonzinho. Luxemburgo e Gagliotti mencionaram DNA de academia. Será que a torcida vai segurar a onda quando vir mais ofensividade? Pela primeira vez em muito tempo, me animei com a contratação de um técnico. É engraçado isso, né? Ofensividade. Vocês viram o que o Anderson falou sobre ofensividade ontem? Ele falou assim, não tem como não ser ofensivo, vamos ser ofensivos. Retórica. Você não pode ser ofensivo. Como você vai jogar seu time? Ofensivo. Não existe mais isso no futebol. Não existe. você tem que fazer mais gols do que levar. Pronto. O que é ser ofensivo? É ter a posse de bola? É propor o jogo, não ser reativo? Porque o Filipão, ele tinha um jeito, né, de jogar. Ele alternava, às vezes, posse de bola, sei lá, 30% do jogo com posse de bola, 70% sem a posse de bola, jogando no contra-ataque vertical letal. Isso não é ser ofensivo? Você fazer um monte de gols a mais do que o adversário, pegar um saldo de gol, pega o saldo de gols do Palmeiras, do Filipão, ficou quantas partidas sem perder no brasileiro? 30 e tantas. Pô, se isso não é ser ofensivo, pega o saldo de gols, quantos gols fez versus o que tomou. Pô, é ofensivo, só que é um jeito. Então o que é ofensividade? É posse de bola? É isso? O que é o DNA? Aliás, o que é o catsu do DNA? O que é DNA? Pra começar, DNA nasce desse jeito, é desse jeito, né? Alguém viu o Palmeiras nascer pro futebol em 1915? Ninguém viu. Quem vai falar de DNA? Tem a análise tática do primeiro jogo do Palmeiras em Votorantim contra o Savoia? Não tem. Eu tenho conversa mole de DNA, né? Isso é coisa de comentarista. Então, mas o palmeirense gosta de jogo ofensivo. Eu adoro. Eu adoro posse de bola. Eu gosto de ver um time pegar a bola e envolver o adversário. Eu acho bonito, eu acho legal. Agora, se vier um cara que nem o Filipão e faz um esquema seguro na defesa, forte na defesa, que sai rápido pro ataque e mata o adversário, eu adoro também. Então são jeitos diferentes. O que a gente quer é ser vencedor. Melhor, aí é a opinião de cada um. Melhor se for com posse de bola, mais posse de bola, mandar no jogo. É mais legal. O que não quer dizer que ter um time como o do Filipão, que ganhou o campeonato em 18, não seja super legal também. Quem não gostou de ser campeão em 18 daquele jeito? Não gostei desse título, não. Muito contra-ataque. Não. Preferia ter ficado em segundo. Não, claro que gostou de ser campeão, porra. Claro que gostou. Então, assim, essa conversinha de ofensividade, DNA, é conversa mole pra boi dormir. É o carisma do Luxemburgo. Ele detectou isso na torcida. Ele sabe que a torcida fala, porque até papagaio fala. E fala, não, vou fazer isso, sabe? É demagogia. Faz parte do pacote Luxemburgo, porra. Sabe, eu não... O Anderson falou isso, tudo conversa. Vai chegar na hora e se precisar armar uma defesa forte, vai ter que armar uma defesa forte. E precisa. Quem que joga aberto hoje? Estendendo o tapete vermelho, tem que ter uma defesa forte. Então, ai, quero ser ofensivo. Quero ganhar o jogo. Aí tem que ver. É o que a gente sempre fala. O melhor técnico é aquele que lê bem os seus jogadores e consegue traçar a melhor forma para que eles deem a química mais perfeita. Foi o que o Português fez no Flamengo, foi o que o Lucha fez em 96 e em vários outros locais, onde ele armou timaços. O Corinthians de 98 jogava bola pra cacete, o Cruzeiro de 2003 jogava bola demais. Tudo cabeça do Lucha, tudo a intuição do Lucha. E ele sabe fazer isso. Só que o futebol está cada vez mais evoluído, cada vez mais moderno, tem métodos novos e diferentes que fazem a diferença também. E será? E aí eu volto à pergunta que a gente está fazendo lá desde o começo. Será que essa intuição do Lucha, essa genialidade do Lucha vai ser suficiente? Eu não sei. O que eu sei é que dá pra você ver de perto isso. Todos os jogos, porque você vai morar ali do lado do Allianz Parque. É, você sim, você vai morar lá porque você vai aproveitar um dos lançamentos da Reconstrutora. Ali pertinho, apartamento compacto, do tamanho certo para o que você precisa. Você que tá começando, né, tua vida agora, financeira. Já vai dar a primeira entrada no primeiro apartamento, né? A dica perfeita vem a seguir. Presta atenção no filminho. Muito bem, você vai. Você viu que beleza de apartamento, né? O stand já está à disposição. Basta ligar para a Reconstrutora e agendar um horário ou simplesmente chegar, né? Rua Venâncio Aires 433. Chega e fala com o André Mauro. O André Mauro é o corretor que vai atender a torcida do Palmeiras, inclusive, já tem a promessa dele. Fechou o apartamento, ganha de brinde ali uma camisa oficial do Palmeiras da Reconstrutora. É, vai visitar, vai ver o apartamento decorado, é legal, né? Ver o apartamento decorado para ter uma noção melhor do que você vai estar adquirindo. E localização nem se fala, né? 350 metros ali do Allianz Parque, Shopping Bourbon ali do lado, aquela atmosfera palmeirense, aquela coisa de respirar Palmeiras, né? Comércio, todo mundo ali é palmeirense, ninguém que não é palmeirense vai morar ali, né? Naquele local, então é todo mundo palmeirense. Então quando tem jogo fora, é sempre festa, quando o Palmeiras ganha, rojão, quando o Corinthians perde, rojão, é divertido, é gostoso morar lá, então... Você que está nessa fase, puta, vou apartamento novo, não sei aonde, é ali que você vai. É, vou te passar o telefone do André Mauro, tá? Então tá aqui, ó, para você. É 999-584-504. Claro, São Paulo, 11, 999-584-504. É, o César me quebrou, né? A hora que eu falei que ele foi pro Flamengo... Aí veio uma mosquinha aqui e falou, ah, ele foi pro Paraná, mas eu fiquei na dúvida, mas eu achava que era Flamengo mesmo. Aí ele falou, foi pro Paraná, eu falei, ah, mosquinha, você tava certa. E aí eu embarquei na do César, mas não, ele foi pro Flamengo, ele saiu pra ir pro Flamengo. E aquele pior ataque do mundo, né? Romário Sávio de mundo. E aí que ele foi pro Paraná, porque deu errado lá no Flamengo, foi pro Paraná. Ficou 3 meses lá no Paraná e voltou pro Palmeiras. Ele voltou pro Palmeiras em novembro de 95. É, em outubro, a Parmalat já tinha comprado o Djalminha e o Luizão. Outubro! Outubro já estava comprado, pro ano que vem. Outubro de 95 já estava comprado o Djalminha e o Luizão. E aí o Luxemburgo veio, sabendo disso, falou, ah, então vou voltar pro Palmeiras. E voltou. Né? E aí fez aquilo em 96. É, o Kleber está falando que ofensividade é ter as linhas altas. Não. Ter as linhas altas. Então quer dizer que o Alberto Valentim é o rei das ofensividades. Porque lembra da história das linhas altas dele aqui na reta final de 2017, há 2 anos? Ofensividade é controlar o jogo. Né? É você jogar buscando o gol o tempo todo sem ficar esperando, sem ser reativo. É ser proativo, você ter a posse de bola. Você trabalhar a bola para envolver o adversário e fazer o gol, sem dar a chance do adversário fazer isso. Você não fica esperando o adversário te dar um espaço para você roubar a bola e fazer. Isso não é ser ofensivo, isso é ser reativo. É, bom, são as palavras, né? Como cada um entende as palavras. É assim que eu entendo. Pô, César tá teimando que foi no Paraná. Mosquinha, hein? Ah, tá 2-1. Tá 2-1. Tem dois aqui falando que foi primeiro pro Flamengo, depois Paraná. E você falando. Tá bonita a briga. Vocês decidam aí, tá? Depois vocês me falam. Também não muda muito. O fato é que ele saiu do Palmeiras e não deveria ter saído. Mas acabou voltando 10, 11 meses depois. É, vamos lá. Tem mais alguma? Ah, o Neme fez um superchat aqui. Abraço pro Daniel, pro Johnny, Madruga e Eric da Conan. Abraço pros amigos que estão acompanhando o Periscatso lá na Conan. Muito bem. Deixa eu procurar mais gente aqui. Empatou, 2-2, hein? Paraná. Primeiro Paraná e depois Flamengo. Tá bom. Vocês decidam, hein? Posse de bola burocrática tocando só de lado não adianta também. Aí, mano, não é que... Tudo bem, adiantar não adianta. É, o que é ofensividade? É você saber o que fazer com a posse de bola, né? pegar a posse de bola e já ter um plano definido. Ó, a gente vai envolver a defesa do cara fazendo assim, assim, assim. Trocando 3, 4, 5 passos, a gente já, sabe? É envolver o time adversário com autoridade. Né? É subir o time, trocando o passe e botar os caras na roda e sair na cara do gol. Ah, é fácil, né? Fazer isso. Claro que é difícil. Por isso que só os grandes treinadores com grandes elencos são capazes de montar times que fazem isso. O Cruzeiro do Marcelo Oliveira fazia isso, vocês lembram? Era um time muito bom, mas muito, muito bom mesmo. Eu gostava muito de ver. A gente estava na segunda divisão, né? Que a gente não acompanhava muito bem. Mas o Cruzeiro, naquele ano de 2013, jogou bola demais. Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, tocando bola, envolvendo com Marcelo Oliveira, vê se pode. Deu a química. Lembra que eu falei da química? É isso, cara. O cara conseguiu fazer a leitura, conseguiu armar e deu a química. Já era. Essa coisa intuitiva, gente, tende a diminuir quando os conceitos modernos forem implementados de forma mais consistente no país. Aí vai ter menos intuição, vai. Vai ter menos intuição e mais inteligência. Você vai ter... O que é intuição, na verdade? A intuição é aquilo que o cara não consegue explicar direito, mas ele sabe. Mas ele não consegue explicar. Ah, eu acho que é isso. Tô olhando, o jeito certo de fazer é esse. O que é a inteligência? A inteligência é você saber todas as variáveis possíveis e escolher a melhor. É você saber com clareza quais são as alternativas. É você ter tudo lido, é você ter tudo mapeado. Então, o que esses métodos modernos fazem? Eles mapeiam todas as possibilidades e aí, diante da informação, o comandante escolhe o melhor caminho. E aí entra a inteligência dele. O intuitivo não, o intuitivo ele, ó, é aqui que tem que mexer. Como você sabe? É porque eu sei. Esse é o Luxemburgo. Será que essa intuição dele vai ser suficiente? Ele vai ter peças boas para fazer isso. Será que ele vai achar a química? Será que ele vai conseguir fazer essa intuição dele prevalecer? Estamos diante de um duelo épico entre cérebro humano e máquinas. Ah, tá bom, gente, vai. Eu acho que deu pra ter uma ideia mais ou menos do que esperar, né, pro ano que vem. Eu não vejo com bons olhos, mas não acho que é o fim do mundo. É um jeito de competir. Acho que tinha jeitos melhores. Mas é legal você ter uma figura como o Lucha, uma figura palmeirense gosta, né? Aliás, o Douglas, que fez aqui mais um superchat, ele soltou uma frase fantástica no grupo de WhatsApp hoje. Não é o presidente que tinha que dar o livro de história do Palmeiras para o Luxemburgo, era o contrário, né? Luxemburgo tinha que pegar o livro de história do Palmeiras e falar: tô aqui, presidente, para você. Ele é uma figuraça super identificada com o Palmeiras. A gente sentiu a mesma coisa mais ou menos quando o Filipão chegou. Então tem esse hype também envolvendo essa questão. Então é legal. Não é ruim, não é chato. Mas estamos um pouco jogados à sorte. Eu teria mais convicção se a gente tivesse um cara que está trabalhando com dados concretos, né, e toma decisão. A gente está muito ainda na dependência da intuição do Luxemburgo. Ele é gênio. Ele foi gênio. Será que ele ainda é? Saberemos em 2020. Douglas está cravando. Certeza absoluta. Ele foi para o Flamengo. Depois ele foi para o Paraná. E aí ele voltou para o Palmeiras. Vocês ficam brigando aí, tá? Amigos, acho que voltaremos na segunda-feira. Não sabe, porque a gente não sabe se vai ter assunto, né? Se tiver assunto, a gente volta. Se der essa parada aí por causa de Natal, feriado, essas coisas, aí a gente realmente vai ficar... Não vamos entrar aqui só para ficar enchendo linguiça, né? Daí a gente vê. Na segunda-feira, no final da tarde, acompanhem a gente pelo Twitter, a gente já vai definir se vai ter na segunda-feira ou não. Em princípio, sim. Tá? Até porque deve acontecer alguma coisa, né? A gente está precisando de definições, estamos precisando de contratação, estamos precisando de jogador. E essas definições precisam acontecer. Então, acontecendo, a gente vai trazer aqui para vocês e continuar o bate-papo. Tá bom? Valeu, turma. Bom final de semana a todos. Curtam, descansem, bebam, divirtam-se. E não percam a fé. Né? Isso que é mais importante. E não briguem com os amiguinhos. Também é importante, principalmente os palmeirenses. Um grande abraço a todos. Saudações.